The Boy, tá ligado? Vamos lá. She raced for a year, his cage, live in a cage for 10 years. And then the animal don't let the girl leave. And then the animal don't let the girl leave. And then the animal don't let the girl leave. And then the animal don't let the girl leave. And then the animal don't let the girl leave. And then the animal don't let the girl leave. And then the animal don't let the girl leave. And then the animal don't let the girl leave. Perecipita. Não, não, tá quase pronto. Só falta mais um pouquinho. Não, eu acho que é mais pra esse filme de si. Porque eu prometi pra todo mundo que a música ia ter mais de 7 minutos. Nossa. Thank you. é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder.